Panorama Agrícola para 3 de agosto de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira de lua cheia, 3 de agosto de 2012. Um abraço para você. Estamos abrindo o Panorama Agrícola. E eu, como um homem mais rude, acabei me entregando essa... Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: más companhias estragam hábitos úteis. Confira no Panorama Agrícola de hoje, agricultoras têm encontro em Ascurra. O Alimento e Companhia, o leite como indutor do sono. E no boletim do SC Rural, certificação fitossanitária para pequenos produtores de citros, maçã e banana. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Participe aqui do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. O orégano, erva amplamente usada na culinária, pode ser útil no tratamento do câncer de próstata. O segundo tipo mais comum entre os homens aqui no Brasil, atrás apenas o câncer de pele. Uma substância encontrada no orégano, o carvacrol, induziu a autodestruição das células cancerígenas em recente pesquisa. O orégano tem também propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias. É hora das notícias. Sexta-feira que vem, dia 10, acontece o 20º Encontro Regional de Agricultoras da região de Blumenau. Será em Ascurra, com o objetivo de estimular a participação das mulheres nas organizações rurais e promover uma reflexão sobre a real importância do papel feminino no desenvolvimento rural sustentável. Na programação palestras sobre desafios de sucessão na agricultura familiar e mulher, você é vencedora. Além de apresentações culturais, sexta que vem, dia 10, em Ascurra, promoção da IPAGRE da Prefeitura de Ascurra com apoio do SC Rural. Informações adicionais na IPAGRE de Ascurra pelo telefone 47-3383-0322. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. A SEDASC é uma das executoras do Programa de Estado SC Rural, Santa Catarina Rural, e um dos projetos da SEDASC é o de certificação fitossanitária para pequenos e médios produtores da agricultura familiar. Quem coordena o projeto é o engenheiro agrônomo Osmar Volpato, que traz mais informações, mais detalhes no Panorama Agrícola sobre esse projeto, Volpato. A SEDASC, ela já há alguns anos executa, né, a nível estadual, ela é a coordenadora, é o órgão executor para estabelecer a certificação fitossanitária para alguns produtos que exigem notificação do Estado, né, para que possa circular, possa transitar no mercado nacional e internacional. Após um diagnóstico realizado pela SEDASC, a gente constatou que alguns produtores tinham dificuldade de colocar seus produtos no mercado em função exatamente de não ter um profissional que assistisse à produção, e que a gente denomina de RT, que é exercido por um engenheiro agrônomo. Dentro dessa condição, fomos buscar dentro desse rural a viabilidade da contratação desses profissionais e colocar à disposição das associações para que esse profissional pudesse assistir esses produtores rurais e assim eles têm a oportunidade, né, de obter a certificação fitossanitária, que é o passaporte necessário para que eles possam começar a comercializar seus produtos nos mais diferentes mercados brasileiros. Bem, Volpato, como se faz essa certificação fitossanitária? Quais são as etapas? Então, a certificação, ela, ela é realizada, é uma certificação compulsória, ou seja, não é uma certificação comercial, né? É uma certificação onde é uma exigência legal, ela é normatizada pelo Ministério da Agricultura. A SIDASC é ou então o órgão executor dessa certificação. A certificação, nós certificamos os produtos que são hospedeiros de pragas quarentenárias. Quais são as pragas quarentenárias que o Brasil estabeleceu como, né, como de certificação obrigatória? São, na verdade, 12 pragas hoje, né? E entre elas, a banicultura é hospedeira de algumas pragas dessas, a citricultura também é hospedeira de algumas pragas, a maçã também é outra espécie vegetal hospedeira de pragas quarentenárias. Então, para que esses produtos possam circular no mercado, tanto nacional como internacional, são exigidos a certificação para essas pragas. Bem, esses engenheiros agrônomos contratados pela SIDASC via SC Rural vão atender a quantas associações? Então, na verdade são 20 engenheiros agrônomos que serão colocados à disposição do produtor rural catarinense, da pequena agricultura, né? E nesse primeiro momento está sendo contratado 11 engenheiros agrônomos e no segundo momento vão ser contratados mais 9, totalizando 20 engenheiros agrônomos. Eles, nesse primeiro momento, atenderão 31 associações que envolvem aproximadamente 2.600 famílias de pequenos produtores rurais do estado. Uma vez certificando esses produtos, eles passam a ter maior visibilidade no mercado, é isso? Exatamente, quer dizer, hoje o produtor rural ele tinha dificuldade de colocar seu produto no mercado em função exatamente dessa certificação, dessa obrigatoriedade legal. A certificação vai proporcionar, né, a esses pequenos produtores rurais também entrar com seu produto nos mais diferentes mercados. Por quê? Porque a certificação ela abre as portas, né? É uma exigência que até então o produtor não tinha como atender. Né? Ou seja, o produto da pequena agricultura familiar, como a maçã, como a pera, como a nectarina, como a banana, né? Como a própria... o pinus, por exemplo, também, que é uma espécie de vegetal quarentenária, eles não tinham condição. Por quê? Porque para certificar esse produto, obter a certificação, o primeiro requisito que é exigido pela legislação é o produtor rural... ser assistido por um RT, por um engenheiro agrônomo que é credenciado para aplicar na produção, né, e para desenvolver todas as boas práticas fitossanitárias que são exigidas para cada praga, né, que é certificada. Então, era um requisito importante que o pequeno produtor rural estava, ele não tinha acesso a esse trabalho. E o SC Rural oportunizou, na verdade, né, cedendo e custeando esses profissionais que são habilitados para poder certificar, então, seus produtos. E assim, esse produto poder transitar, né, e ser comercializado em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Correto. Entrevistamos o engenheiro agrônomo da SIDASC, Osmar Volpato, sobre certificação fitossanitária para pequenos produtores rurais dentro do SC Rural. Obrigado, Volpato, pelas informações. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, nós vamos falar de um leite muito especial que deve chegar ao mercado no ano que vem, começando por China, Austrália e Nova Zelândia, país onde é produzido. Esse leite é de vacas holandesas e é mais rico em uma substância chamada melatonina, porque é coletado logo nas primeiras horas da manhã, na verdade de madrugada. E a melatonina ajuda como hormônio do sono. Aquela frase da sua avó, toma um leitinho quente e vá dormir, pode ser realidade com esse leite, que é bom para quem tem insônia ou estresse. O Sleeping Milk, ou Night Milk, foi criado por uma empresa especializada em produzir o leite em pó com valor nutricional elevado, na ilha do sul da Nova Zelândia. O leite para dormir, em pó, deve ser vendido em sachês, indicado para quem tem sono agitado, sofre de insônia ou estresse. A primeira ordenha do dia nas vacas holandesas, que produzem a melatonina em maior quantidade durante a noite, ocorre às 4 horas da manhã. Na fábrica, especialistas isolam a melatonina para processá-la e transformá-la em pó. Em seguida, a substância é adicionada a outros tipos de leite em pó, normal ou desnatado. Mas a melatonina é o principal ingrediente do leite para dormir neozelandês, um produto natural que pode auxiliar no sono. Vai um leitinho quente aí? A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.